Eu tô fechando zíper aberto em relação a gente. Que pra falar que nada certo tinha muita gente. Tinha muito tititit que não presta na sua vida. Não é festa pra essas putas vim falar da gente. Dobrei a roupa de cama, tentei arrumar uma grana. E esse ano eu vou te levar de férias pra uma viagem surpresa nas Bahamas. Mas calma pra gente esse ano, porque meus planos são executar nossos planos. Vou estender o pano mais bonito feito em Madagascar, mandar buscar porque eu tô pagando. Não quero muito sol, essência, te pôr no alto desse pedestal. E quando tudo tiver clássico, esse Chile 95, a gente suja as taças de cristal. Enquanto eu sonho com nosso pivete, enquanto eu conto as vitórias em cash. Só quando vê tudo perdido, que o caldo faz sentido e que tu dá valor pro leste. Eles não viram o tempo aqui fechar, o mundo nos deixa sem nossas asas. Quando esse tempo vai voltar, cê parece um anjo naná. Então passe lá em casa. Eles não viram o tempo aqui fechar, e o mundo nos deixa sem nossas asas. Quando esse tempo vai voltar, cê parece um anjo naná. Então passe lá em casa. Sei que o tempo passou e tu andou voando por aqui. Monte bronca nos corre, eu corri pra voltar, mas dormi por aqui. Numa rede lá fora, Bougainville decora as varandas sem cores. Uma toalha de mesa florida, você e o caçula colhendo flores. Eu me sinto longeão, a TV só me barra de inspiração. Esse chá de hortelã que me lembra as manhãs de outono, inverno e verão. Um suco de maçã e amassando o rosto vermelho paixão. Era as águas de massa e ansã que lavava essa nova estação. Extraordinário anjo azul, linhas pratas em um brilhante belga. Nossos amigos são proteção, meus ombros segurarão a barra pro rolê se tega. Só me pega na mão e diz que não solta. Eu prometo a ida, cê promete a volta. Me faz acreditar que eu posso voar, que eu posso voar e assim a gravidade me solta. Eles não viram o tempo aqui fechar, e o mundo nos deixar sem nossas asas. Quando esse tempo vai voltar, cê parece um anjo naná. Então passe lá em casa. Eles não viram o tempo aqui fechar, e o mundo nos deixar sem nossas asas. Quando esse tempo vai voltar, cê parece um anjo naná. Então passe lá em casa.